Barry está demorando muito. Jill não tinha ideia da extensão dos túneis, mas pelo que viu, todos pareciam iguais. Barry pode ter se perdido tentando voltar. Ou ele encontrou o assassino e sem cobertura. Ele não pode voltar. De qualquer modo, ficar parada não ajudaria muito. Ela se levantou, olhou o pálido rosto do Bravo pela última vez, e lhe desejando paz antes de sair. O que ele descobriu? Quem era? Enrico só conseguiu dizer que o traidor era ele, mas isso não ajudava muito. Exceto Jill e a novata, o resto dos Stars de Recon eram homens. Ela poderia suspeitar de Chris. Ele estava convencido sobre haver algo estranho acontecendo desde o começo. E agora Barry, que estava com ela quando Marine morreu. Brad Vickers não era do tipo perigoso. Joseph e Kenneth estavam mortos. Só nos resta Richard Eichen, Forrest Spire e Albert Wesker. Nenhum deles pareciam suspeitos, mas ela tinha que pensar nisso. Enrico estava morto, e ela nunca duvidou que a Umbrella tivesse um dos Stars na mão. Chegando na porta, ela rapidamente amarrou suas botas, se preparando. A pessoa que matou o Bravo poderia ter facilmente matado Jill e Barry, mas não o fez, sugerindo que não quisesse mais vítimas. Considerando que ele ainda estava no subsolo, ela terá que ser bastante silenciosa se quiser achá-lo. Os túneis eram perfeitos condutores de som, amplificando os mais suaves movimentos. Ela abriu a porta de metal, escutando, e saiu para o corredor, ficando perto da parede. À frente dela, o corredor estava escuro. Ela optou em voltar por onde tinha vindo. O escuro era um lugar perfeito para uma cilada. Ela ouviu o eco de algo grande se movendo. Instintivamente, Jill usou o som como cobertura, deslizando na direção da porta assim que o som parou. Ela voltou para o túnel onde tinha se encontrado com Barry. O que foi aquilo? Parecia que uma parede inteira estava se movendo. Ela se lembrou do teto que desceu na mansão. Os túneis poderiam estar com armadilhas também. A ideia de ser esmagada por algum mecanismo bizarro no subsolo. Como aquele perto do poço, com um buraco hexagonal. Jill decidiu dar uma outra olhada nas portas que não conseguiu abrir antes. Talvez o assassino tenha a ferramenta necessária, e o som que ela ouviu foi dele operando. Ela podia estar errada, mas não custava olhar. Pelo menos eu não vou me perder. Ela alcançou a porta que a levaria de volta e parou, sua cabeça inclinada para captar o estranho som vindo do túnel atrás dela. Era uma dobradiça enferrujada? Era alto. Seja lá o que for. Tum, tum, tum. Esse som ela conhecia. Passos, vindo em sua direção. Era Barry ou alguém com seu porte. Eles eram pesados e cansados. Saia daqui, agora! Jill agarrou o trinco e correu para o próximo corredor, sem se importar com quanto barulho fez. Apesar de algumas vezes entendê-los errado, seus instintos nunca falham. E eles estavam dizendo que ela não vai querer estar lá quando o autor do barulho aparecer. Ela correu pelo corredor de pedra, se distanciando da escada que levava ao jardim. E foi obrigada a parar, respirando profundamente. Ela não podia só seguir em frente. Haviam outros perigos além daquele que deixou para trás. Atrás dela, a porta abriu. Jill virou, erguendo sua arma, e olhou com horror para a coisa de pé lá. Era grande, na forma de um homem, mas a semelhança acabava aí. Nu, mas sem sexo, o corpo musculoso inteiro era coberto por uma áspera pele anfíbia verde escura. Era corcundo o suficiente para que seus impossíveis braços tocassem o chão. Suas mãos e pés eram dotados de grossas e brutais garras. Pequenos e estreitos olhos claros estavam em sua larga cabeça de réptil. Ele virou seu olhar para ela, abrindo a boca, e soltando um tremendo e alto grito como ela nunca ouvira antes. O som circundando ela, enchendo-a com um terror mortal. Jill atirou. Três tiros acertaram o peito da criatura, fazendo-a cambalear para trás. A coisa balançou e caiu na parede do túnel. E com outro terrível grito, ele se lançou para ela, empurrando o chão com poderosas pernas, sua boca aberta. Ela atirou de novo enquanto a criatura voava em sua direção, as balas perfurando sua enrugada carne, traços de sangue espirrando. E a coisa caiu a alguns centímetros dela, gritando, um braço esticando para golpear as pernas dela. Jesus, ele não vai morrer. Jill mirou na parte de trás do crânio do monstro e esvaziou o clipe. Enquanto pele verde se esfarelava e sangue espirrava, ela continuou atirando, os quentes projéteis penetrando em sua rosada massa cerebral. Clic, clic, clic. Sem balas. Ela baixou a arma, seu corpo inteiro tremendo. Estava acabado. A criatura estava morta. Mas consumiu quase um clipe inteiro. Quase 15 balas de 9mm. Jill colocou outro clipe antes de guardar a pereta. Depois ela empunhou a Remington, sentindo o confortável e sólido peso da espingarda. Mas que diabos as pessoas estão fazendo aqui? Parece que o pessoal da Umbrella inventou mais do que um vírus. Algo tão mortal, mas com garras. E deve ter mais deles. Ela nunca teve um pensamento mais aterrorizante como esse. Segurando a Remington, Jill virou e correu. Chris e Rebecca desceram um longo e madeirado corredor. Havia o que parecia uma trepadeira morta onde a parede se encontrava com o teto. Ela parecia inofensiva, mas depois do que Rebecca leu sobre a planta 42, Chris ficou preparado para correr. Depois de olhar todos os papéis no baú, Rebecca achou o relatório de algum tipo de herbicida que aparentemente podia ser feito no ponto 42, chamado de Vijolt. Ela trouxe o papel, apesar de Chris achar que não seria útil. Tudo o que ele queria era achar a saída, e se pudessem evitar a planta assassina, seria melhor. O hall da frente não tinha galhos, mas Chris não considerou o lugar seguro. Além dos dois quartos no primeiro corredor, havia outra sala no final dele. Chris tinha olhado dentro e sentiu seus alarmes internos desligarem, apesar de não saber por quê. Não havia perigo à vista, só um bar e algumas mesas. Eles acabaram fechando a porta e continuaram. Eles passaram na frente da única porta do próximo corredor em L, ambos olhando para a trepadeira perto do teto. Chris abriu a porta. Um úmido e quente ar saiu da escura sala, mas com um horrível cheiro de fruta estragada. Chris rapidamente puxou Rebecca quando viu as paredes do lugar. Elas estavam completamente cobertas pelo mesmo tipo de planta do corredor, mas lá a trepadeira parecia viva e inchada. Um exuberante verde. Houve um suave ruído vindo de algum lugar na sala, e Chris percebeu que vinha da própria planta, as paredes tremendo numa estranha ilusão ótica. Rebecca começou a andar e Chris a puxou. Ei, você está louca? Eu pensei que você tinha dito que essas coisas sugam sangue. Ela balançou a cabeça, olhando as paredes. Essa não é a planta 42, pelo menos não a parte que o relatório falava. A planta 42 é bem maior e mais móvel. Eu não entendo muito de fitobiologia, mas de acordo com aquele estudo, nós estamos procurando por um angiosperma com folhagem móvel. Ela deu um rápido sorriso. Desculpe. Pense numa planta gigante com 10 e 20 galhos balançando em volta dela. Chris fez uma ótima careta. Ótimo. Obrigado por colocar a minha mente em descanso. Eles andaram pela sala, tomando cuidado para não chegar muito perto das paredes. Haviam três portas além da que entraram. Uma bem à frente da entrada, ao fundo, e as outras duas uma de frente para a outra à esquerda, para onde a sala continuava. Chris foi para a porta oposta à entrada, achando que ela os levaria para fora da hospedaria. A porta estava destrancada, e Chris começou a abri-la. Bam! A porta fechou violentamente, fazendo-os pular para trás e empunhar as armas. Uma série de pesados e deslizantes thumps se seguiram, como se alguém do outro lado estivesse chutando as paredes, mas o som estava em todo lugar, acima e abaixo da robusta porta dupla. Você disse um monte de galhos? Chris disse. Rebecca acenou. Acho que acabamos de contar. A planta 42. Eles escutaram por um momento, Chris imaginando seu tamanho e força para derrubar a porta. Não brinca. Maior e mais móvel. E talvez bloqueando a única saída desse lugar. Que ótimo. Eles voltaram para a área aberta e olharam para as duas portas. À da direita, eles tinham um número. 003 acima. Chris procurou a chave certa no molho que tinha achado. Ele destrancou a porta e entrou, Rebecca atrás. Tinha uma porta menor à direita que dava num banheiro, quieto e sujo. O lugar era outro quarto, uma cama, uma mesa, duas estantes. Nada de interessante. Houve uma série de pancadas na parede de trás e eles rapidamente saíram do quarto, Chris se convencendo de que terá que enfrentar a planta se quiser sair. Pode ser que não. Pode haver outra saída. Mas do jeito que as coisas estavam indo, ele achava que não. Dos zumbis da mansão até as cobras do jardim, a propriedade de Spencer parecia ter sido projetada para evitar que escapassem. Chris parou de pensar nisso enquanto se aproximavam da última porta, mas eles diminuíram o passo ao ver um pequeno painel numérico ao lado dela. Ele girou a maçaneta, mas estava trancada. Trava de segurança. Ele disse, suspirando. Não é possível entrar sem o código. Rebecca franziu, olhando para o padrão das pequenas luzes vermelhas acima do teclado numérico. Nós podemos tentar números até achar a combinação certa. Chris balançou a cabeça. Você sabe quais são as chances de esbarrar no número certo? Ele parou, olhando para ela, depois tirou o chaveiro do bolso. Tente 345. Ele disse, olhando ansiosamente enquanto Rebecca digitava o número. Vamos, Sr. Alias. Não nos decepcione agora. As luzes vermelhas piscaram, depois apagaram uma a uma. Quando a última se apagou, houve um clique dentro da porta. Chris sorriu, abrindo-a e sentiu sua esperança diminuir quando olhou a pequena sala. Estantes empoeiradas cheias de garrafas de vidro e uma antiga pia. Não era a saída. Rebecca andou para uma das estantes e olhou os recipientes, sussurrando para si mesma. Iosiamina, anidrito, dieldrin. Ela virou para ele sorrindo. Chris, nós podemos matar a planta. Aquele vidjolt, a fictoxina, eu posso fazê-lo aqui. Se conseguirmos chegar no subsolo, achar a raiz da planta. Chris sorriu também. Aí nós podemos destruí-la sem ter que lutar. Rebecca, você é brilhante. De quanto tempo você precisa? 10, 15 minutos. Certo. Fique aqui. Eu voltarei o mais breve possível. Rebecca já estava pegando os recipientes enquanto Chris fechava a porta e voltava para o corredor, depois da sala escura. Barry estava de pé na frente do corpo de Enrico, o mapa de Wesker numa mão. Jill já tinha partido quando ele voltou. Ao invés de começar a procurá-la, ele ficou imóvel, sem conseguir tirar seus olhos do amigo assassinado. É culpa minha. Se eu não tivesse ajudado Wesker a sair de casa, você ainda estaria vivo. Barry olhou para o rosto de Enrico, tão cheio de culpa e vergonha que não sabia o que fazer. Ele sabia que tinha que achar Jill, mantê-la longe de Wesker, evitar que sua família seja ferida, mas ainda parecia não conseguir se mover. Tudo o que ele queria era se explicar pessoalmente para Enrico, fazê-lo entender como as coisas chegaram até ali. Wesker pegou Kef e as crianças, Rico. O que mais eu poderia ter feito? O que eu posso fazer, exceto seguir suas ordens? O bravo olhava com cegos olhos. Sem acusações, sem aceitações, sem nada. Para sempre. Mesmo se Barry continuasse ajudando o capitão e tudo terminasse como deveria, Enrico Marini ainda estaria morto. E Barry não conseguiria viver sabendo que foi responsável. Tiros ecoaram pelos túneis. Vários tiros. Jill! Barry virou a cabeça, pegando sua arma. Os sons o puseram em ação automaticamente. Só podia ter uma explicação. Wesker achou Jill. Barry virou e correu. De repente, a porta à sua frente abriu e ele parou onde estava, pensando em Wesker e Jill mortos pela coisa parada na sua frente. Sua mente não podia entender o que era, seu olhar juntando as informações que não fazia sentido. Pele verde, estreitos olhos claros, garras. A coisa gritou, um horrível choro, e Barry não pensou mais. Ele apertou o gatilho e o grito se tornou uma chocada respiração assim que o forte projétil acertou sua garganta, derrubando a criatura. A coisa bateu seus membros enquanto sangue esguichava do buraco. Barry viu mais sangue sair dos pulsos da criatura, suas garras arranhando o chão. Barry olhava surpreso enquanto a coisa tinha convulsões e finalmente parou de se mexer. O tiro deveria ter explodido sua cabeça, mas demorou quase um minuto para o monstro morrer. O que eu acabei de matar? Do túnel lá fora, outro grito ressoou, e se juntou um segundo depois a um terceiro. Os choros deles aumentaram, furiosos e sobrenaturais berros de criaturas que não deveriam existir. Barry colocou sua trêmula mão no bolso e pegou mais balas para Colt, rezando para que sejam suficientes, e para que aqueles tiros não tenham sido para Jill. Se aranhas atingissem o tamanho de um boi, aquilo poderia ter sido uma. Pela grossa camada de teia branca que cobria a sala, aquilo poderia ter sido qualquer coisa. Jill olhou para as encolhidas e peludas pernas da abominação. A criatura verde que a tinha atacado foi tão aterrorizante e tão estranha que não havia comparação. Aranhas. Ela já as odiava. Odiava suas agitadas pernas, seus escuros e peludos corpos. Essa deve ter sido a mãe de todas elas. E mesmo morta, ainda assustava. Não está morta por muito tempo. Ela fez força para olhar o esverdeado líquido que saía dos buracos no corpo da aranha gigante. Ela foi baleada várias vezes. Jill achava que devia estar morta há 20 minutos ou menos. Ela tremeu e se afastou, indo para a porta dupla de metal do outro lado, suas botas fazendo sons de coisas grudentas, tornando difícil a caminhada. Só de pensar em estar coberta por teia de aranha, ter o corpo cercado por isso, ela tremeu de novo. Pense em outra coisa, qualquer coisa. Ao menos ela sabia que estava no caminho certo. Quando tinha voltado para o poço, ela pensou em ter se perdido. O fundo do buraco não estava mais lá, e sim chão firme. Olhando para cima, ela viu o contorno do buraco. Aquela seção inteira do túnel foi mexida, girada como uma roda gigante por algum milagre da engenharia. A porta mais à frente tinha dado em outro túnel reto. Uma pedra redonda estava no fim dele, e ao lado a porta dupla da sala da aranha. Jill saiu da mesma, indo para outra passagem sombria. Ela se encostou na porta e respirou fundo. Ela estava no meio do túnel, uma porta em cada ponta, mas a porta à sua esquerda estava na mesma parede da porta que acabou de sair, provavelmente levando de volta ao jardim. Jill optou pela da direita. A porta metálica abriu e ela passou, sentindo imediatamente a mudança de ar. O túnel se dividia. À direita, as paredes se abriam em outro corredor. Mas para a esquerda havia um elevador igual ao do jardim. Um fresco e delicioso vento passou por lá, o suave ar como um sonho esquecido. Jill sorriu e foi para o elevador, vendo que a plataforma tinha sido levada para cima. Pode ser que ela ainda esteja no rastro do assassino de Enrico. Ou não? Ele pode ter ido para o outro lado e você pode acabar o perdendo. Jill hesitou, olhando para o elevador. Então virou, suspirando. Ela tinha que dar pelo menos uma olhada. Ela foi para a passagem à sua frente, a temperatura voltando ao desagradável frio. O túnel se estendia alguns passos para a direita e ponto final. À esquerda, outra enorme bola de pedra igual à que tinha visto antes, no outro fim, a uns 10 metros. E tinha algo pequeno na frente da pedra, algo azul. Franzindo, Jill foi até a pedra gigante, tentando adivinhar o que era o objeto azul. Na metade do túnel havia uma passagem à esquerda, e ela reconheceu a chapa de metal ao lado, do mesmo mecanismo que tinha removido o poço. Ela entrou na abertura. Havia uma porta à sua direita, e Jill percebeu que ela esteve escondida pelo mecanismo. As paredes devem ter virado para revelar a entrada. Deus, deve ter levado anos para fazer tudo isso. E eu estava impressionada com a mansão. Ela abriu a porta e olhou dentro. Uma sala de médio porte com o mesmo aspecto dos túneis. A única decoração era a estátua de um pássaro num pedestal. Não tinha outra saída, e Jill ficou aliviada por poder voltar ao elevador. Sorrindo, ela voltou para o corredor e foi até a pedra, ainda curiosa com o objeto. Chegando perto, ela viu que era um livro de couro azul. Ele foi jogado cuidadosamente contra a base da pedra, com as páginas abertas para o chão. Ela guardou a Remington nas costas e se agachou para pegá-lo. Era um livro caixa. Seu pai já falou sobre eles, apesar dela nunca ter visto um. Tinha um buraco no meio das páginas onde se podia esconder algo, mas estava vazio. Ela o fechou, vendo as letras douradas do título Eagle of East, Wolf of West, enquanto voltava para o elevador. Não parecia ser um suspense, mas foi bem confeccionado. Sneak. Jill congelou assim que a pedra abaixo do seu pé esquerdo afundou um pouco e percebeu que o túnel inteiro se inclinou gentilmente. Essa não. Atrás dela, um forte e alto som de pedra raspando em pedra. A bola estava rolando. Soltando o livro, Jill procurou abrigo enquanto o som ficava mais alto, a pedra quase pulando. A escura abertura parecia estar a quilômetros de distância, e ela quase sentiu as toneladas de pedra sob seu corpo, querendo desesperadamente olhar para trás, mas sabia que esse segundo podia matá-la. A pedra descia os metros de túnel rapidamente em uma explosão de velocidade. Jill se jogou na abertura, caindo no chão e encolhendo as pernas, enquanto a sólida pedra passava perdendo ela por centímetros. Assim que expirou, a pedra colidiu com o fim do corredor, uma pancada estremecendo o subsolo. Depois que a sensação de enjoo passou, ela se levantou e se espanou. Suas mãos estavam arranhadas e seus joelhos machucados, mas se comparado a ser esmagada por uma pedra gigante, ela fez a escolha certa. Jill tirou a espingarda e foi para o elevador, querendo muito sair do subterrâneo, e mantendo os dedos cruzados para que o que vier depois seja quente e sem aranhas. O subsolo estava inundado. Que ótimo. Chris ficou no topo de uma curta rampa que descia até uma porta dupla do subsolo, olhando para seu sério olhar refletido na água. Parecia fria e funda. Depois de deixar Rebecca, ele continuou descendo o corredor e encontrou o quarto 002, a escada de mão embustida discretamente no chão atrás de uma estante do arrumado quarto. Ele desceu num frio corredor de concreto com luzes fluorescentes zumbindo no teto, uma dramática mudança depois do madeirado e simples estilo da hospedaria acima. Pelo menos eu achei o subsolo. Parece que matar a planta 42 era a única maneira deles escaparem. Ele não achou outra saída, o que significa que ela está na sala da planta, ou não tinha saída, o que deixou Chris preocupado. Ele suspirou e entrou na água. Estava fria e tinha um desagradável cheiro químico. Ele desceu até a porta, a água passando pelos joelhos e parando quase na cintura. Tremendo, ele abriu a porta e entrou. O lugar era dominado por um grande tanque de vidro que ia do chão ao teto no centro do espaço aberto. Um grande e recortado buraco estava no lado direito do tanque. Chris não era muito bom em julgar volume, mas para encher todo o lugar com água, o tanque deveria conter milhares de litros. Afinal, o que eles estavam estudando aqui para precisar de tudo isso? Ondas? Não importava. Ele estava com frio e queria encontrar o que precisava para sair de lá. Ele foi para a esquerda, as leves ondas empurrando e puxando. Era totalmente real atravessar uma grande, na bem iluminada sala de concreto, apesar de não achar tão estranho se comparado ao que viu desde que o helicóptero os deixou lá. Tudo sobre a propriedade de Spencer parecia ser um sonho, como se estivesse bem longe da realidade do resto do mundo. Parecia ser um pesadelo. Plantas assassinas, cobras gigantes, mortos-vivos. Só está faltando um disco voador ou um dinossauro. Ele ouviu uma leve agitação na água atrás dele, virando a cabeça sobre o ombro. E viu uma grossa e triangular barbatana se erguendo da água a 6 metros de distância e vindo em sua direção, uma sombra cinza abaixo dela. Ele ficou em pânico, dando gigantes passos numa corrida, e percebeu que não podia correr assim que mergulhou na água. E voltou respirando, cuspindo água pela boca e pelo nariz. Ele virou a cabeça e viu que a barbatana estava mais próxima. Ele podia ver agora. Um tubarão. Seu distorcido corpo sob a água. Deslizando facilmente. 3 ou 4 metros de comprimento. Balas molhadas, falho. Chris recuou, sabendo que não tinha chances de desviar dele. Mantendo o equilíbrio com os braços, ele ficou de lado e deu mais alguns passos antes do tubarão alcançá-lo. E pulou, desviando do animal e batendo na água o mais forte que podia. O tubarão passou por ele, seu pesado e liso corpo esfregando nas pernas de Chris. Depois que o tubarão passou, Chris correu atrás dele batendo na água enquanto fazia a curva do alagado pátio. Se ele ficasse perto bastante, o tubarão não seria capaz de virar e pegar Chris. Mas em segundos, o peixe teria a sala para contornar. Ele pôde ver duas portas à frente, à esquerda, mas o tubarão já o estava deixando para trás, indo para a próxima curva, virar e voltar para ele. Chris respirou fundo e mergulhou na água. Ele sabia que era loucura, mas teria uma chance melhor. Ele nadou desesperadamente para a primeira porta, chutando o chão para ter mais impulso, dando saltos. Chris chegou na porta enquanto o tubarão virava mais à frente, agarrando a maçaneta, girando. Mas estava trancado. Merda, merda, merda! Chris tirou o chaveiro de alias do bolso, mexendo nas chaves enquanto a barbatana se aproximava. Ele pegou a única chave que ainda não tinha usado e a inseriu na fechadura, ao mesmo tempo jogando seu ombro na porta. O tubarão a alguns passos de distância. A porta abriu e Chris correu para dentro, caindo e chutando freneticamente. Ele chutou o focinho do tubarão, desviando da porta. Num piscar de olhos, Chris estava de pé, jogando seu peso contra a porta, e ela fechou. Chris se apoiou na porta, secando os olhos com as costas da mão. A agitada água foi se acalmando enquanto ele recuperava sua respiração e sua visão. Por enquanto, ele estava salvo. Chris pegou sua bereta e ejetou o clipe molhado, imaginando como voltaria para Rebecca. Olhando em volta, ele não viu nada que pudesse usar como arma. Uma das paredes estava cheia de botões e interruptores, e Chris andou para eles, atraído por uma luz vermelha piscando. Parece que achei a sala de controle. Talvez eu possa apagar as luzes e pôr o tubarão para dormir. Tinha uma alavanca perto da luz, e Chris olhou para a desbotada fita adesiva abaixo dela, sentindo uma descrença enquanto lia as letras. Sistema de drenagem de emergência. Não acredito. Por que ninguém apertou isso quando o tanque quebrou? Chris achou a resposta na hora. As pessoas que trabalhavam lá eram cientistas. Elas não entendiam, não perdiam a oportunidade de estudar sua preciosa planta 42 drenando a lagoa. Ele tocou a alavanca e abaixou. Houve um deslizante som metálico lá fora. Imediatamente o nível da água começou a diminuir. Nem um minuto e toda a água se foi. Ele voltou para a porta, abrindo cuidadosamente, e ouviu a desesperada série de thumps de um grande peixe tentando nadar no ar. Chris sorriu, pensando em sentir pena da própria criatura. Mas não foi o que fez. Me morda, ele disse. Wesker atirou em quatro trabalhadores da Umbrella a caminho da sala do nível 3. Ele não reconheceu nenhum deles, apesar de achar que o segundo era Steve Keller, um dos membros da pesquisa especial. Parece que a epidemia do vírus foi severa no laboratório. Menos desordenada, mas não menos preocupante. As criaturas que vagavam nos corredores estavam totalmente desidratadas, seus membros atrofiados e secos, seus olhos como uvas passas. Wesker driblou vários deles, mas alguns tiveram que ser mortos. Ele sentou o computador na fria e esterilizada sala e esperou o sistema ligar, sentindo-se no controle da situação. Ele teve momentos recentes, claro. O jeito como manipulou Barry, como achou a medalha do lobo nos túneis. Mas tantas coisas saíram do controle que ele não teve tempo de aproveitar seus sucessos. Mas agora eu estou aqui. Se os Stars ainda não estiverem mortos, estarão logo. E caso eu não sofra algum lapso de habilidade, eu sairei daqui em meia hora. Missão completa. Ainda haviam perigos, mas o Wesker podia evitá-los. Os macacos, os MA2, estavam sem dúvida soltos na sala de força, mas eles são fáceis de evitar, desde que você não pare de correr. Ele sabia disso. Foi ele que ajudou a criá-los. E tinha o grande homem, o Tyrant, esperando no andar de baixo em sua cápsula de vidro, dormindo tranquilamente. E certamente não acordará. Que desperdício. Tanto poder, considerado um fracasso pelo pessoal da White. O gentil tom musical informou que o sistema estava pronto. Do colete, Wesker tirou uma agenda que continha uma lista de senhas. Apesar de já conhecê-las, John Hall reprogramou o sistema meses atrás, usando seu nome e o da namorada, Ada, como senhas de acesso. Wesker digitou as primeiras senhas que destrancariam a porta dos laboratórios. Tudo acabará em breve, e ninguém testemunhará seus feitos. Agora que ele pensou nisso, era uma pena não ter nenhum Stars ao lado dele. Melhor que um gran finale era um gran finale com audiência. Jill tinha pego o elevador e saiu no que parecia ser outra parte do jardim, isolada e cercada por árvores. Não tinha nada além de uma enferrujada e trancada porta dupla numa parede de cimento à esquerda, e uma grande e aberta fonte de pedra. Dentro estava uma curta escada em espiral que levava a outro elevador que descia. Que eu peguei? Mas onde estou agora? A sala que a elevadora levou não se parecia com qualquer outra parte da propriedade. Não tinha o estranho charme da mansão, nem a obscuridade dos túneis. Parece que ela tinha saído de uma gótica história de terror para dentro de um complexo militar. Ela estava numa grande sala de concreto reforçado com aço, dutos de metal e elevados canos perto do teto. No largo meio cilindro laranja encostado na parede estava escrito XDRB1. Ao lado, havia uma grande porta dupla trancada. A placa fixada ao lado dizia que a porta só se abriria em caso de emergências de primeira classe. Jill acredita que o B1 significa Basement Level 1, nível subterrâneo 1. Sua teoria é confirmada pela escada de mão, embutida no chão ao lado do meio cilindro. B2 e assim por diante. Ela olhou o buraco da escada, só vendo um pedaço do chão abaixo. Suspirando, ela guardou a espingarda e começou a descer. Assim que pisou no último degrau, ela virou ansiosamente e viu uma sala muito menor, tão amigável e industrial quanto a anterior. Chão e piso de concreto, luzes fluorescentes embutidas na parede perto do teto e uma porta cinza de metal. Ela correu rapidamente, começando a ficar esperançosa sobre não haver mais criaturas e armadilhas. Até agora, os níveis subterrâneos não tiveram nada de perigoso, exceto a falta de decoração. Ela abriu a porta e sua esperança desapareceu assim que o cheiro de carne morta acertou. Ela pisou no chão de cimento que levava a uma larga escada que descia, um parapeito de metal cercando a escada. No topo da escada estava um zumbi morto, tão magro e enrugado que mais parecia uma múmia. Ela pegou a espingarda e andou vagarosamente na direção dela, da escada, percebendo que havia uma curva para a esquerda perto de onde o parapeito terminava. Ela deu uma rápida olhada no canto e viu que estava deserto. Ainda olhando dissecado o corpo, ela foi para a continuação do corredor e parou na porta à sua esquerda. A placa ao lado da porta dizia Visual Data Room, sala de dados visuais, e estava destrancada. Jill entrou. A calma e cinza sala tinha uma longa mesa de reuniões no centro, com um projetor de slides na porta, de frente para uma tela portátil no fundo da sala. Tinha um telefone numa mesinha encostada na parede da direita, e Jill correu para ele, sabendo que era querer demais. Não era um telefone, mas sim um sistema de interfone, que não parecia estar funcionando. Suspirando, ela passou por um pilar na parede e andou em volta da mesa, olhando para o projetor de slides. Ela deixou seu olhar procurar algo interessante, e achou um plano quadrado de metal na parede da esquerda, do tamanho de uma folha de papel. Jill se aproximou. Ela tocou uma barra em cima do quadrado, e ele deslizou para baixo e dentro da parede, revelando um grande botão vermelho. Ela olhou em volta, tentando imaginar que armadilha seria, e percebeu que não havia nenhuma. A mansão, os túneis, tudo aquilo que foi feito para evitar que alguém chegasse aqui, os níveis subterrâneos. Não haveria armadilhas onde o verdadeiro trabalho é feito. Ela sabia que sua lógica estava correta. Aquela era uma sala de reuniões, um lugar para beber café ruim e se reunir com os colegas. Nada pularia nela se apertasse um botão. Jill o apertou, e atrás dela, o estreito pilar se moveu para um lado com um suave som mecânico. Atrás do pilar haviam várias prateleiras cheias de papéis e algo que brilhou na branca luz da sala. Ela correu e pegou uma chave. Sua ponta tinha um desenho de um raio de energia. Pondo-a no bolso, ela deu uma olhada nos arquivos. Todos estavam estampados com o símbolo da Umbrella, e eram muito grandes e pesados para serem lidos. O título de um deles confirmou o que ela já suspeitava. Umbrella, Relatório de Armas Biológicas, Pesquisa e Desenvolvimento. Acenando devagar, Jill pôs o arquivo de volta. Ela finalmente achou o verdadeiro lugar das pesquisas, e sabia que o traidor do Stars estaria ali em algum lugar. Ela teria que ser cuidadosa. Dando uma última olhada em volta, Jill decidiu procurar a porta a qual a chave pertencia. É hora de encaixar as últimas peças do quebra-cabeça que a Umbrella criou, e que o Stars se sacrificou para resolvê-lo. A retorcida raiz da planta 42 estava numa terceira porta do subsolo, pendurada com suas ramificações quase tocando o chão. Algumas delas se mexendo, tentando achar a água que Chris drenou. Deus, isso é nojento, Rebecca disse. Chris concordou. Além da sala de controle, só havia outras duas portas no subsolo. Uma delas tinha várias caixas de cartucho para todos os tipos de armas. Apesar de quase todas estarem molhadas, ele achou munição de 9mm numa prateleira mais baixa, salvando os dois de ficar sem munição. A outra sala era simples. Tinha só uma mesa de madeira, um banco e a grande raiz da planta carnívora que vivia lá em cima. Certo, Chris disse. Como faremos isso? Rebecca ergueu um recipiente com um líquido roxo e o balançou devagar, ainda olhando para os galhos se movendo. Bom, você se afasta e não respire muito fundo. Essa coisa tem algumas toxinas que nenhum de nós está interessado em respirar, e vai liberar um gás assim que acertar as células infectadas. Chris acenou. Como saberemos se está funcionando? Rebecca sorriu. Se o relatório do V-Jolt estiver certo, nós saberemos. Veja. Ela destampou o vidro e se aproximou da raiz, e despejou o líquido sobre os galhos. Imediatamente, um gás avermelhado saiu da raiz enquanto Rebecca esvaziava o pote, e se afastava rapidamente. Houve um barulho como madeira queimando, e em segundos, as fracas fibras começaram a quebrar e cair no chão. A confusa grossura no centro começou a apertar e encolher. Chris olhou impressionado enquanto a raiz murchava até ficar do tamanho de uma bola de criança, pendurada, morta. Tudo demorou cerca de 15 segundos. Rebecca acenou para a porta e eles saíram, Chris balançando a cabeça. Deus, o que você colocou lá? Confie em mim. Você não vai querer saber. Está pronto para sair daqui? Chris sorriu. Vamos lá. Eles foram para a porta dupla do subsolo, correndo pelo frio corredor até voltar para a escada. Chris já estava pensando no plano de fuga para depois que sair da hospedaria. Só dependia de onde a saída dava. Se eles saírem da floresta, ele estava pensando em correr para a estrada mais próxima, acender uma fogueira e esperar a ajuda de alguém chegar. Nós podemos pegar um carro e fugir, e mandar Irons fazer algo útil, como chamar reforços. Eles chegaram no corredor de madeira que dava na sala da planta, ambos dando longos passos para evitar as paredes verdes, e finalmente parando na sala que continha a planta 42. Respirando fundo, Chris acenou para Rebecca. Ambos empunharam suas armas e Chris abriu a porta, ansioso para ver o que tinha atrás da planta experimental. Eles entraram numa grande e aberta sala, o cheiro de vegetação podre e forte no ar. Seja lá como tenha aparecido antes, a planta 42 agora era uma grande e fumegante poça de meleca roxa escura no centro da sala. Galhos mortos do tamanho de mangueiras de incêndio estavam estendidos no chão. Chris procurou a próxima porta e viu uma simples lareira na parede da esquerda e uma cadeira quebrada num canto. E uma única porta que aparentemente voltava para o quarto, a qual vasculharam antes. Uma passagem escondida que ele não viu. e que davam na mesma sala que agora estava. Devia estar escondida atrás de uma estante. Não tinha como sair. Matar a planta foi uma perda de tempo. Ela não bloqueava nada. Rebecca apareceu tão desapontada quanto ele, seus ombros caídos enquanto olhava as paredes. Eu sinto muito, Rebecca. Eles andaram vagarosamente pela sala, Chris olhando para a planta morta e decidindo o que fazer. Rebecca foi até a lareira e se agachou perto dela, tocando um catálogo manchado. Ele não a levaria de volta para a mansão. Mesmo com muita munição, havia muitas cobras. Eles poderiam ficar no pátio e esperar Brad passar voando, esperar que ele use o rádio. Chris, achei alguma coisa aqui. Chris, achei algo. Ele virou e a viu tirando alguns papéis do catálogo, as pontas queimadas, mas o conteúdo intacto. Ele foi até lá e se inclinou sobre o ombro dela, e sentiu seu coração acelerar quando leu as primeiras palavras. Protocolos de segurança. Nível subterrâneo 1. Heliporto, só para uso executivo. Esta restrição pode não ser aplicada em caso de emergência. Pessoas não autorizadas entrando no heliporto serão baleadas. Elevador. O elevador para durante emergências. Nível subterrâneo 2. Visual Data Room, somente para o uso da divisão de pesquisa especial, Special Research Division. Qualquer outro acesso à sala de dados visuais deve ser justificada para Keith Arvin, gerente da sala, Room Manager. Nível subterrâneo 3. Prisão. A divisão de saneamento. Sanitation Division. Controla o uso da prisão. Pelo menos um consultor de pesquisa. E. Smith, S. Russ, A. Wesker. Deve estar presente se o uso viral for autorizado. Power Room, a sala de força, possui acesso limitado a supervisores do quartel-general. Esta restrição não pode ser aplicada para consultores de pesquisa com autorização especial. Nível subterrâneo 4. Com relação ao progresso do Tyrant, depois do uso do T-Virus. O resto do papel estava queimado. A. Wesker. Chris disse suavemente. Capitão Albert Wesker. Barry disse que o Wesker desapareceu logo depois que entraram na casa. E foi o Wesker que nos trouxe para esse lugar quando os cães nos atacaram. O frio, competente e elegível Wesker, trabalhando para a Umbrella. Rebecca virou a página e Chris se curvou de novo, tendo as legendas debaixo dos quadrados e linhas. Mansão, jardim, hospedaria, subsolo, laboratórios. Tinha até um círculo perto do mapa da mansão, para mostrar o que eles perderam. Uma entrada secreta para o subsolo escondida atrás da cascata. Rebecca se levantou, olhos arregalados e incertos. O Capitão Wesker está envolvido nisso tudo? Chris acenou levemente. E se ele ainda estiver aqui, deve estar nesses laboratórios, talvez com o resto do time. Se a Umbrella mandou aqui, só Deus sabe o que ele deve fazer. Eles tinham que achá-lo. Alertar o resto do time sobre a traição de Wesker.